par mail à rpg.international@orange.fr, par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Bon dia, vintage. Bonjour, mesdames et messieurs. Bom dia, vintage. Este é o seu programa favorito. Mala de cartão na rádio. Arc-en-Ciel. Fale connosco através do Facebook. Em página oficial Mala de Cartão, partilhe as suas ideias e peça a sua música. Turn the volume up and enjoy. Ainda nos pode ouvir em radio-arc-en-ciel.com. Agora já pode acordar com o Jorge Carvalho. Sou. A pessoa, bora lá então. Para ti não existe nenhum segredo. Solamente hago lo que mais me apasiona. Ligado a nós, eu sou o programa mais completo da rádio. Mala de cartão. Mala de cartão. Aqui da sua rádio, Arc-en-Ciel 96.2 FM. É isso mesmo. Fique sempre ligado a nós. E com toda a certeza vais escutar aquela música que fez e continua a fazer parte da tua história de vida. D'Orléans vers le monde entier, sur arc-en-ciel.com. Desde Orléans para todo o mundo é arc-en-ciel.com. Ou ainda Facebook, página oficial Mala de Cartão. Oh, meu Deus, eu acho que isso ficou bom assim. Não sei, só pode, não sei. Cumprimentos para todos os ouvintes e para ti, Jorge Carvalho, aquele abraço apertado. Sempre ligados. E voilà, você sabe. Bom dia a todo o auditório da rádio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Espero que vocês tivessem passado uma excelente final de semana, porque é mesmo isso que eu quero, é mesmo isso que eu lhes desejo a todos vós e a todos vós. Um bom dia, obrigados pela vossa companhia, obrigados pela vossa boleia. Deem boleia até onde quer que seja, sempre na sintonia da rádio Arc-en-Ciel 96.2. O meu nome é Jorge Carvalho, estarei aqui com todos vós até bem pertinho das 12 horas para lhes levar até si boa música, boa disposição nesta manhã de terça-feira, 9 de abril do ano de 2024. Quero relembrar a todos vocês que é já este sábado que teremos com todos vós o Jorge Ferreira e sua banda, e para você assistir a este excelente espetáculo é fácil, basta você adquirir o seu bilhete, e se o adquirir até antes do dia pagará apenas 15 euros, se o adquirir apenas no dia 13 de abril pagará 20 euros. Apresse-se para você poupar 5 euros, porque 5 euros já bebe duas garrafas de água. Para todos vós, uma ótima terça-feira, espero que vocês estejam mesmo bem e espero também que vocês gostem da minha seleção musical desta terça-feira. Relembro também que podem e devem fazer os vossos pedidos e as vossas dedicatórias, e para isso basta ir à página oficial Mala de Cartão. Poderá também fazê-los através do número 02-38-43-4800. Peça a sua música, faça a sua dedicatória até bem pertinho das até bem pertinho das 11h30. E para todos vós, vamos começar com este tema na voz de Jorge Ferreira, que estará aqui no sábado para todos nós. Vamos todos. Eu estava a tomar banho. Descansar e dormir. Mas quando acordo, tomo um banho de água fria, minha pele se arrepia e começo a despertar. Tenho coragem, mas às vezes quando eu olho, tudo parece que encolhe, mas é bom para acordar. Estava eu a tomar banho, a campanha tocou. Quando fui abrir a porta, do alho escorregou. A vizinha achou criada e a risse disse para mim: coisa mais entregalhada. Tenho uma vida muito atarefada. Eu levo dias e noites a conduzir. Pois é normal que depois da caminhada procuro a cama para descansar e dormir. Mas quando acordo, tomo um banho de água fria, minha pele se arrepia e começo a despertar. Tenho coragem, mas às vezes quando eu olho, tudo parece que encolhe, mas é bom para acordar. Estava eu a tomar banho, a campanha tocou. Quando fui abrir a porta, do alho escorregou. A vizinha achou piada e a risse disse para mim: coisa mais entrecalhada, nunca vi nenhuma assim. Nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver, eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Vou te dizer bem baixinho no ouvido: agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe do amor e prometer os meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordar, quero lá estar e vais perceber que o que tu procuras sempre foi teu. Só penso nela, não a quero perder. a morena, só a morena, só ela me faz viver. Morena, vai lá para mim, a tua beleza não tem fim. Morena, vai lá para mim, a tua beleza não tem fim. Por onde tu passas, toda a gente fica a olhar. Morena, oh morena, és tão bela, tens tanto amor para dar. Eu gosto dela, ficam a saber, só penso nela, não a quero perder. A morena, só a morena, só ela me faz viver. Vai lá para mim, a tua beleza não tem fim. Morena, vai lá para mim, a tua beleza não tem fim. Vai lá pra mim, a tua beleza não tem fim. Morena, vai lá pra mim, a tua beleza não tem fim. Participação dos auditores. Participação dos ouvintes. Porque eles cada buraco que apanham, eles tapam. Boa disposição logo por amanhã. Bonne humeur dès le matin. E claro, sempre a música que mais quer ouvir. Et bien sûr, toujours la chanson que tu veux le plus entendre et nous ne voulons pas la changer. Et non, queremos mudar. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho. Un programme présenté et réalisé par Jorge Carvalho. Et voilà, c'est ça. Oh mon Dieu. Pois é, e voilà, c'est ça. E está aqui de volta o locutor Jorge Carvalho. Quero aproveitar e mandar um grande e forte abraço para quem já se encontra na escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2 Salete e Manuel Pinheiro, que nos escutam desde o Departamento 47. Mandar também um grande abraço para um grande homem, um homem que faz toda a diferença aqui na Rádio Arc-en-Ciel, Florent, amigo, ele que trata de todas as gravações dos locutores aqui da Rádio Arc-en-Ciel. Aproveito e lhe mando um grande e forte abraço. Florent, aquele grande abraço e parabéns pelo excelente trabalho que sempre estás a fazer. Muita força, muita coragem. Também mandar um grande abraço para o nosso amigo ouvinte Fernando Agostinho e sua esposa. Obrigados por estarem desse lado. Obrigados por estarem na sintonia na Rádio Arc-en-Ciel 96.2. E agora para todos vós, banda Fusiforme, com este bonito tema, Boate Azul. Aqui na zona sul, adoro o amor, é com outro amor que a gente cura, encurar a dor desse mal de amor na boate azul. Igual a noite vai se agonizando no clarão da aurora. Integrantes

encontro. Nem pensaste e foste embora. Tinhas apenas 16 anos. Eu não pensei que os gensos tão mal, mas querida, tu disseste que me amavas. Disseste que não te importavas. Tu disseste que eu vou contigo para qualquer lugar. Mas querida, tu sabes disso. Sabes que mentiste. Apenas 16 anos. Eu não pensei que as coisas estão mal, mas querida, tu disseste que me amavas. Disseste que não te importavas. Tu disseste que vou contigo para qualquer lugar. Mas querida, tu sabes disso. Sabes que me mentiste. Sabes que mentiste. Sabes que mentiste. Sabes que mentiste. Mentiste. Mentiste. Oh, oh, oh, oh. Sabes que mentiste. Sabes que mentiste. Sabes que mentiste. Mentiste. Tu sabes que mentiste na voz de José Mota, não toques esse som. Olá, bom dia, são 9 horas 33 minutos. Espero que vocês estejam a gostar da minha seleção musical. Ricardo Gomes, eu duvido. E você, duvida? Estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também estás sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que tu já não me andas. Duvido do calor. Sonhos nas chamas por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito cavalo que é meu companheiro de tanta jornada, que tinha galgado um passo ligeiro, 10 léguas de estrada. Mas vamos ao resto, às vezes há casos que alegra contá-lo. Passou por nós lestos um grande automóvel de 30 cavalos. O meu cavalinho, um pouco espantado, parou por um momento. Depois lá seguiu pela estrada fora, crinas ao vento. O meu cavalito, um pouco espantado, parou por um momento. Depois lá seguiu pela estrada fora, crinas ao vento. Meu pobre cavalo, num passo ligeiro, lá ia seguindo, sem ver os cavalos que iam puxando um carro tão lindo. E numa curva, estrada comprida, ao pé de um silvado, aquele automóvel de tanta corrida ficou empanado. O meu cavalito relinchava imponente, de cauda aos estalos, a rir-se contente daquele automóvel de 30 cavalos. O meu cavalito relinchava imponente, de cauda aos estalos, a rir-se contente daquele automóvel de 30 cavalos. Oh, lé, lé, lé. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé. Montei num cavalo que é meu companheiro de tanta jornada, que tinha galgado num passo ligeiro 10 léguas de estrada. Mas vamos ao resto, às vezes há casos que alegra contá-lo. Passou por nós lestos um grande automóvel de 30 cavalos. O meu cavalito, um pouco espantado, parou por um momento. Depois lá seguiu pela estrada fora, de crinas ao vento. O meu cavalito, um pouco espantado, parou por um momento. Depois lá seguiu pela estrada fora, de crinas ao vento. Meu pobre cavalo, um passo ligeiro, lá ia seguindo, sem ver os cavalos que iam puxando um carro tão lindo. E numa curva, estrada comprida, ao pé de um silvado, aquele automóvel de tanta corrida ficou empanado. O meu cavalito relinchava imponente, de cauda aos estalos, a rir-se contente daquele automóvel de 30 cavalos. O meu cavalito linchava imponente, de cauda aos estalos, a rir-se contente daquele automóvel de 30 cavalos. Olé, lé, lé. Olé, lé, lé. Olé, lé, lé. Olé, olé. Olé, lé, lé. Olé, lé, lé. Pois é, depois deste bonito automóvel de 30 cavalos cantado na voz de Zé Neves, agora vamos falar aqui um pouquinho de um novo trabalho aqui de uns imigrantes, uns orleanenses. Estou a falar de Cédric Teixeira e seu irmão, que lançou mais um belíssimo tema que dedica a todas as vozinhas, especialmente aquelas vozinhas que estão em Portugal e seus netos estão no, tanto em França como na Alemanha, em todo o mundo, porque Portugal é o único país que os imigrantes são corajosos e andam por todo o mundo. Estou a falar deste lindíssimo tema, Estou Vozinha, e eles já estão com outro aí no forno, está mesmo prontinho a sair. Por isso, visitem o YouTube, basta escrever Estou Vozinha, vocês vão ver este belíssimo tema que eu dedico a todos os imigrantes, especialmente àquelas avós que não estão com os seus netos todos os dias, todos os meses, todos os anos. Muita força, Cédric Teixeira e irmão, um grande abraço para vós. Continuai, muita força, muita coragem para mais um bonito trabalho que está mesmo a chegar. Então, meus filhos, quando é que vós vinhas? Tenho tantas saudades vossas. Oh, vozinha, estamos a chegar. Já passamos a fronteira, agora é sempre a andar. Oh, mais uma hora e pouco e já aqui estamos para jantar. Você já pode juntar aí a nossa família toda.

Pois é, depois desta dele estar a assar as sardinhas de queimar a pilinha, vamos ficar com um pedido, com uma dedicatória. Mas sem antes dar uns bons dias à nossa amiga ouvinte Maria Salete, ela que nos escuta do Departamento 88. Ela que me diz: bom dia Jorge, desejo-te uma boa emissão. Quando tiveres tempo, me pede um tema. E ela depois que me diz: espero que não seja multada pelo atraso. Nunca são multados os nossos ouvintes. Serão sempre bem-vindos, sempre que possam e sempre que queiram estar na sintonia, na escuta da Rádio Arcancel. Como estava a dizer, agora vamos ficar com um pedido, com uma dedicatória que vem através da nossa amiga Margarida Valente. Ela que nos escuta, penso que aqui em Orleão. Também não tive a curiosidade de lhe perguntar, mas seja como for, ela que dedica um belíssimo tema para o seu marido Adriano Rocha, que me pede o tema 24 graus à sombra. Escolhi este tema na voz de Jean François. Espero que seja do seu agrado. Por isso, minha amiga, muito, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por estar na escuta da Rádio Arcancel 96.2. Vamos então ficar com este lindíssimo tema na voz de Jean-François Maurice. Ligou, pediu, tocou. C'est trop. Lindíssimo tema este, sem dúvida, Jean-François Maurice. Pedido da nossa amiga Mariana Margarida, assim é que é, que dedica ao seu marido Adriano Rocha, assim é que é, este lindíssimo, lindíssimo tema, sem dúvida. Agora, espero bem que o senhor Adriano também faça a sua parte. Uma ótima terça-feira para todos que estão na escuta da Rádio Arconcel 96.2 FM. E esta, o locutor Jorge Carvalho, que está aqui com o programa Mala de Cartão todas as terças e sextas-feiras, das 9 às 12. Vos dedico a este lindíssimo tema também para vós, para vocês que estão na escuta da Rádio Arconcel. Bora lá então ouvir este bonito tema. Mala de Cartão com Jorge Carvalho. Pois é, isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho e vamos já ficar com o próximo pedido, com a próxima dedicatória que vem através da nossa amiga Vinte Maria Salete, ela que nos escuta no departamento 88 e ela que me diz: quando puderes, quando tiveres tempo, passa uma música para os ouvintes da Rádio Arcanciel e para o locutor de serviço. Beijinhos, não vou ser multada por chegar atrasada. Não, senhora, nunca serão multados por chegarem atrasado. O que eu quero é que vocês estejam bem, que estejam com saúde, que é isso que eu vos desejo a todos vós. Eu escolhi este tema na voz de Paulo Gunzo, Espelho de Água. Maria Salete, espero que seja do teu agrado. Obrigado pela companhia, obrigado por estar na escuta da Rádio Arcanciel 96.2 FM.

96.2. La FM en couleur. Le 02 38 43 48 00. Pois é, se você quer o seu pedido, ligue 02-38-43-48-00, então manda a sua mensagem para a página oficial Mala de Cartão. Faça como fez o nosso amigo Paulo Costa, ele que nos escuta desde a Bélgica, pois é, desde a Bélgica, a Rádio Arc-en-Ciel é ouvida na Bélgica, na Suíça, para a nossa amiga Maria, que também nos escuta na Suíça, que também me pede um tema, eu passarei também já o seu pedido. E este Paulo Costa é um pedido muito especial, pedido que... Veio o Covid e praticamente ninguém deu valor a estes homens, a estes salva-vidas, porque sem dúvida alguma, não tirando mérito aos nossos médicos, aos nossos enfermeiros, aos nossos bombeiros que foram incansáveis, mas estes motoristas do asfalto, estes motoristas profissionais, estes sim também tiveram muito, mas muito, que serem, deveriam de ser também deveriam de ter valor também e ser reconhecidos pelos nossos governantes, porque sem dúvida alguma, sem os nossos camionistas, muitos de nós, com toda a certeza, não diria que morreríamos à fome, mas passaríamos muita fome. E se nós tivéssemos as nossas estantes dos supermercados cheias, não digo cheias, mas que nunca nos faltou nada, graças a estes homens profissionais da estrada, que eu aproveito e mando um grande e forte abraço para este homem, Paulo Costa, para todos eles que andam na estrada. E ele que pede um tema que dedica ao Luís Braga Martins e a todos que ele o conhece, com uma ótima terça-feira, uma ótima semana para todos e que dizer que um dia que passa por cá será um prazer o receber cá na minha emissão, como qualquer um que queira cá passar, que queira ver, conhecer os estúdios, é sempre um prazer os receber por cá. Eu escolhi um tema que dedico especialmente a todos os motoristas da estrada, este tema na voz de Fernando Jorge, motorista profissional. Espero que seja do seu agrado, amigo Paulo, e continuação de uma boa estrada, muita prudência, seja responsável, que sei que o é. Uma ótima terça-feira para si e para todos que estão na escuta. É sempre a acelerar. Levamos a malta para ir trabalhar, para a escola, para a diversão. Somos motoristas, é a nossa profissão. De terra em terra viajamos sem parar. São viagens loucas, muitas histórias para contar. Algarve, atrasos muitos, quilómetros vamos encontrar. Pessoas tão bonitas, paisagens de encantar. Pela estrada fora é sempre a acelerar. Levamos a malta para ir trabalhar, para a escola, para a diversão. Somos motoristas, é nossa profissão. Pela estrada fora é sempre a acelerar. Levamos a malta para ir trabalhar, para a escola, para a diversão. Somos motoristas, é nossa profissão. Thank you. parar. Vida de motorista, a amizade está no ar. Profissão tão bonita, só para quem dela gostar. Pela estrada fora, é sempre a acelerar. Levamos a malta para ir trabalhar, para a escola, para a diversão. Somos motoristas, é nossa profissão. Pela estrada fora, é sempre a acelerar. Levamos a malta para ir trabalhar, para a escola, para a diversão. Somos motoristas, é nossa profissão. É sempre a acelerar. Levamos a malta para ir trabalhar, para a escola, para a diversão. Somos motoristas, é nossa profissão. Pela estrada fora, é sempre a acelerar. Levamos a malta para ir trabalhar, para a escola, para a diversão. Somos motoristas, é nossa profissão. Pois é, somos motoristas, é a nossa profissão. Tema este a pedido do nosso amigo Paulo Costa, que nos escuta desde a Bélgica. Mais uma vez, amigo Paulo Costa, obrigado pela sua participação. Continuação de uma boa estrada, boa terça-feira, muita prudência. E agora vamos ficar com o próximo pedido, com a próxima dedicatória. E este pedido e esta dedicatória, ela que nos vem a partir através, ou melhor, que vem a partir da Suíça, da nossa amiga Maria. E ela que me diz: bom dia Jorge, te desejo uma ótima emissão. Quando puderes, passa um tema a teu gosto para dedicar a todos os que estão na tua companhia da Rádio Arc-en-Ciel. E para ti, com uma feliz terça-feira, ótima semana para todos. Beijinhos, sejam felizes. Obrigada, amiga Maria, obrigado pela companhia, obrigado por estar também na escuta da Rádio Arc-en-Ciel. Eu escolhi este tema na voz de Mokika, o homem português. Espero que seja um tema de seu gosto, espero que esteja a passar uma ótima terça-feira. Continuação de boa escuta para si. Eu vou ser feliz no meu coração. au 02 38 43 48 00. Pois é, já estamos na escuta de Jorge Ferreira. Jorge Ferreira, que estará com todos nós. E este tema é um tema, é uma dedicatória que vem através do nosso amigo Jerome. Jerome, ele que pede Jorge Ferreira. Jorge Ferreira, que estará com todos nós já neste sábado, a partir das 21 horas, que mais a sua banda, por isso apareça, vá adquirir, parece adquirir o seu bilhete para poupar 15 euros, e para isso basta se dirigir aqui aos estúdios da Rádio Arcancel ou então nos pontos de recolha do seu bilhete. Pagará 15 euros, se não pagará 20 euros no dia do espetáculo. Apareçam, aparecem-se, porque o dia está a chegar e os bilhetes também estão mesmo no final. Por isso aparece, que é para chegar ao dia, ter o seu lugar garantido, vai estar por lá. Jorge Ferreira, José Baltazar, que também estará lá para nos animar, e claro, vai estar também todo o staff quase todo o staff da Rádio Arcanciel. Eu vou lá estar. E você? Pois é. Esse tema da voz de Jorge Ferreira, Alice, é um tema a pedido de Jerome, ele que dedica ao locutor de serviço Jorge Carvalho. Desde já lhe agradeço imenso pela mensagem, pela dedicatória. Obrigado, Jerome, pela participação. Obrigado também por estar sempre na escuta da Rádio Arcancel 96.2 FM. Vamos então ouvir Jorge Ferreira, Alice. já tenho inchado. Pois é, e foi com Jorge Ferreira, a lixa, tema este pedido do nosso amigo Jerome, ele que também dedica dedicou ao locutor. Muito obrigado mais uma vez, Jerome, uma ótima terça-feira para si, tudo de bom. E agora, este tema vai também para mais um profissional da estrada. Estou a falar de um orleanense, ele que também é motorista pesado, por isso é um motorista profissional, e ele que é um bom dançador. Pois é, ele é bom dançador. Eu vou pôr aqui um tema, uma lambada francesa, porque ele tem a mania que sabe dançar boas lambadas. Estou a falar de José Soares, ele que também se encontra na escuta. Para ti, José, aquele abraço. Uma ótima terça-feira, um ótimo dia de trabalho para ti e para todos que estão na escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2 FM.

com quem vais casar. Com mulher bem rica ou de rim, tim, tim, para te sustentar. Com mulher bem rica ou de rim, tim, tim, para te sustentar. Horas mais 55 minutinhos e assim caminho para a retinha final da minha segunda hora, pois é, já vão quase duas horinhas que aqui estou com todos vós. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para o nosso administrador Lionel, o meu professor aqui da Rádio Arcanciel, ele que se encontra em Portugal a gozar as suas merecidas férias, ele que traga muito sol para cá, porque é disso que nós precisamos. Aproveito-lhe, mando um grande e forte abraço. Este tema vou dedicá-lo a ele e a todos os nossos imigrantes espalhados pelo mundo fora, com um grande abraço, muita força, muita coragem, e que Deus lhes dê tudo aquilo que vocês planeiam, planearam e continuam a planear pela vida fora. Pois é, vamos ficar com Daniel Souza, Ser Imigrante. Pois é, ser imigrante não é para todos, mas sim só para quem o sabe ser. E logo a seguir a este lindíssimo tema, vamos ficar com os compromissos publicitários e o locutor Jorge Carvalho voltará para a terceira e última hora. Fique por aí, até já. Ser imigrante é tentar manter as nossas tradições para matar as saudades do nosso país. Ser imigrante é acordar Portugal todos os dias. Ser imigrante é transmitir aos nossos filhos os nossos costumes e tradições. Sa

se me cruzo contigo. Se abrirmos os olhos, será porque queremos ver. Vou beijar-te com força, meu amor, porque nada te pode vencer, porque nunca me deixas sem voz. Se me cruzo contigo, que nos quiten los ojos, será porque queramos vernos, porque queremos vernos, porque queramos vernos, porque queremos vernos, porque queremos ver-nos. Este lindíssimo tema, lindíssimo tema que acabámos de escutar. E foi assim, com este bonito tema, que eu dei início à minha terceira e última hora aqui na Rádio Arcancel 96.2 FM. Quero cumprimentar um amigo, um grande homem também, um homem também destas andanças, também um excelente locutor. Estou a falar de um colega meu, Custódio da Motil, que nos escuta desde Paris. Custódio, obrigado pela tua companhia, obrigado por estares na escuta da Rádio Arcancel 96.2. Pois é, como vocês ouviram nos spots, é já neste dia 13, já no próximo sábado, que estará aqui com todos vós o nosso cantor Jorge Ferreira, e ele que estará para animar a noite do dia 13 deste mês, 13 de abril. Pois é, apareçam, tirem os vossos bilhetes, porque se os tirarem antes do dia, pagarão apenas 15 euros. Se os tirarem no dia, pagarão 20 euros. Poupem 5 ourinhos, porque esses 5 ourinhos já dá para pagar uma garrafinha d'água ao locutor Jorge Carvalho. Eu vou lá estar. E você? Tema de Jorge Ferreira, Mãe, que dedico a todas as mães, principalmente àquelas que já não se encontram entre nós, especialmente para mim. Uma ótima terça-feira para todos vós. Boa escuta. Obrigados pela vossa companhia. Obrigados pela vossa boleia. Mãe, és a força infinda, a palavra mais linda que Deus pôs no mundo. Mãe, és princípio sem fim, serás sempre para mim sublime majestade. Mãe, és o cimo da esperança, a mais bela aliança, o amor mais profundo. Mãe, teu amor verdadeiro, de todos o primeiro, é pureza e verdade. Mãe, mil e uma canções já ouvi, com palavras que falam de ti, mas por mais que elas falem, por mais reclamem, não dizem quem és. O coração amigo leal, mãe querida universal, que para além da vida és sempre mãe querida, e eu sempre a teus pés. Mãe, sou um ser do teu ser, fruto do teu viver, vida da tua vida. Mãe, és a luz no caminho, e o teu puro carinho é o sempre de outrora. conselheira soberana, quantas vozes te chamam, aurora sagrada. Mãe, doce nome bendito, virgem nome infinito, que tem Nossa Senhora. Mas por mais que elas falem e por mais que reclamem, não dizem quem és. Mãe, o coração amigo leal, mãe querida universal, que para além da vida és sempre mãe querida e eu sempre a teus pés. Mas por mais que elas falem e por mais que reclamem, não dizem quem és. Mãe, coração amigo leal, mãe querida universal, que para além da vida és sempre mãe querida e eu sempre a teus pés. Você está a ouvir o programa das comunidades. Partilhe as suas experiências. Partilhe as suas experiências. Troque dicas. Troque dicas. E crie laços de amizade com os outros ouvintes que entendem a realidade e os desafios de viver longe das suas terras natal. Mala de Cartão, o programa com mais audiências nas comunidades portuguesas. Participe você também e partilhe as suas ideias connosco através do número 02-38-43-4800. Fale connosco através do Facebook. Página oficial Mala de Cartão ou ainda em arconciel.com. Mala de Cartão, provavelmente o programa com mais audiências nas comunidades portuguesas. Apresentação e realização de Jorge Carvalho. Bom dia com Jorge Carvalho. Faz promessas que a sua vida vai mudar, que tu vai ter pra emprestar, que vai te usar para curar. Mas no momento tu precisa de cura, no momento agora pedes emprestado. Que promessa é essa na contramão da realidade? Mas Jesus me trouxe aqui para dizer pra ti: esse teu deserto aí já está chegando ao fim. Se prepara, pois um testemunho eu vou te dar. E alguém irá dizer: Deus é na tua vida. Pensaram até que você não ia conseguir. E ficaram de longe, ele não vai conseguir. Mas quem viver vai ver o que eu vou fazer. Se prepare, vai acontecer. Quem viver vai ver o que eu vou fazer. Quem viver vai contemplar. Vai dizer, verdadeiramente Deus é com você. Aqui para dizer pra ti: esse teu deserto aí já está chegando ao fim. Se prepare, pois um testemunho eu vou te dar. E alguém irá dizer: Deus é na tua vida. Pensaram até que você não ia conseguir. E ficaram de longe, ele não vai conseguir. Mas quem viver vai ver o que eu vou fazer. Se prepare, vai acontecer. Quem viver vai ver o que eu vou fazer. Vai contemplar tudo que eu vou te dar. Quem viver vai ouvir o que eu vai dizer. Verdadeiramente Deus é com você. Quem viver, vai ver, pois é, sem dúvida alguma, quem viver, vai ver e vai ouvir. Quero aproveitar e cumprimentar toda a gente que esteve nestas duas horinhas na minha companhia, começar por cumprimentar um colega meu, Custódio Mota, que nos escuta em Paris, o nosso administrador Lionel, que nos escuta em Portugal de férias, que aproveito e lhe mando um abraço. Continuação de boas férias. José Soares, que nos escuta aqui em Orléans. O nosso amigo Jerome, que nos escuta também em Orléans. Maria, que nos escuta desde a Suíça. Paulo Costa, que nos escuta desde a Bélgica. A nossa amiga Margarida Valente, que nos escuta aqui em Orléans. Maria Salete, que nos escuta no departamento 88. Fernando Agostinho. O nosso amigo, que eu aproveito e volto a mandar um grande abraço, porque sem dúvida alguma, por todos os abraços que a gente lhe manda, nunca será o suficiente. Forron, amigo, ele que trata de todas as gravações aqui, de todos os locutores da Rádio Arconcel. Salete e Manuel Pinheiro, que também se encontram na escuta. Muito, muito obrigado a todos vós que estão na escuta da Rádio Arconcel 96.2. FM. E este próximo pedido é um tema, é uma dedicatória que vem através do nosso amigo Fernando Agostinho, e ele que me diz: amigo Jorge Carvalho, queria pedir-te, se for possível, de passar o tema de Carlos Rivera e o tema Canção do Gago para todo o auditório, e sem esquecer o locutor de serviço. Muito, muito obrigado. Obrigado, Fernando Agostinho. Obrigado pela mensagem. Obrigado pela participação. Obrigado por estar na escuta da Rádio Arconcel. Vamos então ficar com este bonito tema na voz de Carlos Rivera, Canção do Gago. Foi embora e de frases discursadas ele dizia assim para a sua amada, numa canção que e dizia assim: você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim, só me mijou, me mijou, me mijou, me jogou fora. Eu que te fui, que te fui, que te fui, que te fui, que te fui, que te fui também. Me deste no cu, no concurso de freio.

musique passe aquí. La meilleure musique joue ici. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho e não queremos mudar. E vous ne pouvez pas le manquer. Tocamos o que mais gostas de ouvir. Tocamos o que mais queres ouvir. Nous jouons ce que vous voulez le plus entendre. Sempre com boa disposição, logo por amanhã. Toujours de bonne humeur dès le matin. Tous les mardis et vendredis de 9h à 12h, Jorge Carvalho vous propose le programme des communautés portugaises. Logo por amanhã, todas as terças e sextas, das 9 ao meio-dia, Jorge Carvalho leva até si o programa das comunidades. Mala de Cartão. Mala de Cartão. Et vous ne pouvez pas le manquer. E você, não pode perder. L'enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire nos repères secret, où mes doigts pris sous tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, qui te connaît. Il est si beau, c'est sûrement frais, lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet, seule pour laquelle je suis faite. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre. Les yeux dans les mêmes reflets, pour cette vie, celle d'après, tu seras mon unique projet. Je m'en irai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais, sur tous les je trouverai, et juste en dessous j'écrirai: je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. E vai entender tudo o que aconteceu com você. Foi tudo pro seu bem. As dores, angústias, desânimos que apareceram. Teve noite que tu quase morreu. É que eu estava de molda. Sei até onde pode suportar. E no meio desse vento, o diabo vem te afrontar, dizendo o que disse. vida, na empresa, na saúde, na igreja vai acontecer. O tão esperado, desejado, tão sonhado, de repente dentro do teu ventre vai aparecer. Você vai chorar, se alegrar, vai pular, vai dançar, vai cantar, pra todo mundo ver, pra todo mundo ver, pra todo mundo ver. Vai ter festa na tua casa, vai ter festa na igreja, vai ter festa até no meio dos familiares. Ele quebra a fofoca, repreende a mentira, desfaz as barreiras, se prepare. É o tempo da viralda, ele sempre foi contigo, ele é o teu amigo, se prepare. Se prepare. Oh, glória! Arco a corrente na fornalha, estraga a gente. Faz o tudo de repente. Para o sol, move a lua, treme a terra, para o mar. E chegou para te abençoar. Pega o grande, põe embaixo, o pequeno põe em cima. Ele mostra a saída, abre o mar, fecha o mar. Ele manda e desmanda e faz porta pra ressuscitar. O seu nome é rei, Jeová, é Shaddai, Adonai, Elohim. E príncipe da paz, e príncipe da paz, e príncipe da paz. Foi Deus que te sustentou, foi Deus que não te esqueceu, foi Deus no vale protegeu, foi Deus que já chegou aqui, que está te dizendo assim, sou eu. E quem duvidou vai ter que contemplar o teu milagre. Pois é, depois deste lindíssimo, lindíssimo tema, vamos ficar com o meu último pedido, com a minha última dedicatória, que vem através da nossa amiga Margarida Valente, ela que me pede um tema de Nininho, e este próximo tema de Nininho Vaz Maia, com o tema Bebé, ela que dedica ao seu filho Bruno, Tiago, com uma ótima sexta-feira, com tudo de bom. Muito obrigado, amiga Margarida Valente. Obrigado pela sua participação. Continuação de uma ótima terça-feira, uma ótima escuta. Obrigado pela participação. Nininho Vaz Maia, Bebé. Eu quero dar-te a ti o que pedias. Sem fim e sem medidas, tengo planos para ti, algo atrevido. Quero pedir desculpas aos meus vizinhos. Ah. encontrou. E assim que eu saio, o seu ex chega com flores. Duvidei até olhar seu WhatsApp. Descobri sai. O seu rei chega com flores. Duvidei até olhar seu WhatsApp. Descobri horas mais 45 minutos, assim caminho para a minha retinha final. Eu vou passar mais este tema e já volto para me despedir depois de todos vós, agradecer a todos vós. Continuação de uma ótima terça-feira. Boa escuta, obrigados pela companhia, obrigados pela boleia. Pois é, este lindíssimo tema que já estamos na escuta na voz de Fernando Santana, vou dedicar a todas as meninas, a todas as mulheres que estiveram na minha companhia nesta terça-feira, 9 de abril de 2024, para todas vós, este bonito tema na voz de Fernando Santana. Obrigado, mulher. Deixei de ser aquele homem perdido, amante sem sentido, navegante sem cais. Deixei de ter essas noites sem dias, madrugadas vazias, nada disso eu tenho mais. Tu mudaste a minha vida, tu mudaste o meu viver. Eu deixei de ser contigo, coração sem abrigo, sem amor e sem prazer. Na terra que me deu paz ao meu ser. Obrigado, mulher. Antes de ti não era ninguém. Antes de ti eu não tinha depois. Mas deixei de ter essas noites sem dias, madrugadas vazias, tudo isso por ti. Abrigo, sem amor e sem prazer. Tu mudaste a minha vida, tu mudaste o meu viver. Eu deixei de ser quem era, tenho um anjo na terra que me deu paz ao meu ser. Obrigado, mulher. Obrigado, mulher, este tema que dediquei a todas as mulheres que estiveram na minha companhia. Este próximo tema que se segue eu vou dedicar a todas aquelas pessoas que estão a passar pelo mau momento, porque é só mesmo um mau momento. Para todos os doentinhos, com muita força, muita coragem, e eu no fim deste tema volto para me despedir de todos vós. Vamos ficar com a Alisson Santos, Aprenda com um Surdo e Mudo. Ouçam bem este tema, porque eu acho este tema muito, muito verdadeiro. Triste, mas verdadeiro. Obrigado pela vossa companhia. Uma ótima terça-feira. Não conseguia adorar, mas enquanto o grupo a Deus cantava, a presença do Espírito a igreja visitava. Alguém não suportava e começava a pular, outro não aguentava e começava a marchar, outro era mais doidinho, começava a correr. E a criança surda e muda começou a observar. Em libras pra mamãe perguntou: minha mãe, por que que esse povo pulou? A sua mãe lhe respondeu: filho meu, isso aqui é poder de Deus. E o menino curioso começou. falar. Eu não falo, não escuto, mas quero pular. Eu não falo, eu não escuto, mas quero marchar. Dá um jeito, minha mãezinha, eu quero adorar. Quando em casa a mamãe chegou, um caderno no armário ela pegou. Em alguns instantes no papel ela anotou. E depois em pedacinhos o papel rasgou. Dentro de uma sacolinha colocou. E nas mãos do seu filhinho entregou. E olhando nos seus olhos começou a falar. Amanhã na igreja quando alguém pular, tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar. Amanhã na igreja quando alguém baixar, tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar. É com papel, ó filho meu, que tu vai adorar. No dia seguinte na igreja o menino chegou, e nos primeiros bancos ele se assentou. Estava observando pra ver quem ia pular, estava ansioso pra jogar papel pro ar. Quando alguém pulava, papel ele jogava. Quando alguém baixava, papel ele jogava. Quando alguém corria, papel ele jogava. A lágrima no rosto dele arrebentou. De repente um obreiro se aproximou. E a mamãe percebeu que o obreiro com o moço brigou. A mãe se levantou e com o obreiro foi conversar. O porquê com o meu filho você foi brigar? E o obreiro furioso começou a falar. Será que para o teu filho tu não deu educação? Aqui não é lugar de jogar papel no chão. E a lágrima no rosto da mamãe rolou. O obreiro se assustou. Ele se agachou, pegou um papel no chão e começou a ler. Quando ele leu a lágrima do rosto então rolou. No papel tava escrito glória a Deus. No papel tava escrito aleluia. No papel tava escrito louvado seja o nome do Senhor. Pois é, lindíssimo tema este na voz de Alison Santos, Aprenda com um Surdo e Mudo. Pois é, e este próximo tema que se segue vai nos levar até ao sinal horário do meio-dia, das 12 horas. Pois é, e o locutor Jorge Carvalho estará aqui com todos vós na próxima sexta-feira. Resta-me agradecer a todos vocês, muito obrigado por vocês darem um pouquinho do vosso tempo para estarem comigo. Obrigados por estarem desse lado, obrigados pelas vossas mensagens, obrigados por estarem na sintonia da Rádio Arconciel. A partir da 1h30... até às 17 horas. Estará aqui com todos vós o meu colega Nicolás com o programa Música Dance. Por isso, fique desse lado. A mim resta-me agradecer a todos vós, muita gratidão por este dia de terça-feira. Marque encontro com vós na próxima sexta-feira, a partir das 9 até às 12. Vou embora, mas vou feliz. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até sexta-feira, se Deus quiser. Adeus amigos, vou embora mas vou feliz. Adeus amigos, só vocês me fazem sorrir. Adeus meu povo, estão comigo seja onde for. No coração estará guardado o vosso amor. Adeus amigos, vou seguindo a estrada da vida. Adeus amigos, eu adoro esta gente querida. Fazem parte do meu viver. A esta terra irei voltar se Deus quiser. Eu lembro tempos tão difíceis que passei, mas sei que agora estarão sempre a meu lado. Neste país eu só encontro gente boa. Sempre que vou embora levo a saudade. Adeus amigos, vou 11 horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Títulos desta edição. Rejeitado, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos não aceita o caso dos jovens portugueses que acusaram mais de 30 países de falta de ação no combate às alterações climáticas. Em silêncio, o Ministro dos Negócios Estrangeiros não comenta as palavras de Pedro Passos Coelho. O antigo Primeiro-Ministro sugeriu ontem entendimentos entre o PSD e o Chega. Paulo Rangel diz apenas que o governo está concentrado em trabalhar. Morreu o poeta Eugénio Lisboa. Notícias edição Rita Soares. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos rejeitou os argumentos dos 6 jovens portugueses que processaram Portugal e mais 31 países por falta de ação no combate às alterações climáticas. Na leitura da decisão esta manhã em Estrasburgo, o Tribunal considerou que o processo não é admissível no que diz respeito à jurisdição extraterritorial dos Estados mencionados. O Tribunal entendeu também que os requerentes não esgotaram todas as vias legais disponíveis em Portugal antes de avançarem para esta instância europeia e, assim sendo, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos não aceita esta queixa deste grupo de jovens portugueses. A Segurança Social ordenou o encerramento de 7 lares entre dezembro do ano passado e março deste ano por entender que a vida dos utentes estava em perigo. De acordo com dados enviados à Agência Lusa, o Instituto da Segurança Social ordenou também o encerramento administrativo de outros 36 equipamentos em causa, falta de condições de segurança, de salubridade e de higiene. O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros rejeita comentar o que ontem disse Pedro Passos Coelho. O antigo Primeiro-Ministro sugeriu entendimentos entre PSD e Chega. Ora, esta manhã, à margem da iniciativa Fora La Torre, vínculo atlântico em Lisboa, Paulo Rangel foi questionado sobre essa aparente referência de Passos Coelho. Paulo Rangel, número 2 de Luís Montenegro, sublinha que, nesta altura, o Executivo está apenas concentrado em trabalhar no programa de governo. Aquilo que o governo português está focado em governar e não, portanto, em comentar a atualidade de cada dia e que todo dia se passa a ser uma nova. Portanto, esta semana temos o debate do programa de governo, é um momento fundamental e temos que nos preservar e preparar para ele. Aí é que o futuro dos portugueses se decide. Eu digo aqui a todos os portugueses, nós estamos preocupados com a vossa saúde, com a educação, com a habitação, com o funcionamento do sistema de justiça. Nós estamos concentrados em governar. Todo o resto, naturalmente, tem interesse mediático, algumas coisas até terão a sua importância, mas o nosso foco, especialmente nesta semana em que estamos concentrados a preparar o programa de governo, é ter um programa que possa resolver os problemas dos portugueses. Declarações do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que também não quis comentar a troca de correspondência entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Paulo Rangel fez uma intervenção no Fórum La Torre Vínculo Atlântico, que decorre toda a manhã na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa. Também por lá vão passar e intervir figuras como Augusto Santos Silva, José Pedro Aguiar Branco ou António Costa. O Bloco de Esquerda quer que o Governo suspenda a realização de provas em formato digital. O Ministro da Educação garantiu ontem que iria tomar uma decisão ainda esta semana. Os diretores escolares e os sindicatos asseguram que não estão reunidas as mínimas condições para que os alunos façam as provas de aflição e os exames do nono ano no computador e pedem por isso que seja retomado este ano o tradicional papel. Esta manhã, a deputada do Bloco Joana Mortágua apelou também a um regresso dos exames ao papel. Nós não temos neste momento garantias dadas pelas escolas, de todas as crianças e estudantes possam fazer provas, sejam elas de aflição ou exames, em condições de igualdade. Isto leva a duas coisas. Uma delas está expressa na greve dos professores de informática, que estão a ser, digamos assim, transformados em técnicos de manutenção, e isto não pode acontecer. Ou seja, se o Ministério quer fazer provas em formato digital, tem no mínimo de garantir condições técnicas e não o está a fazer. Isso gera uma instabilidade e gera até uma ansiedade junto das escolas e das famílias e depois gera uma suspeição sobre qual é a fiabilidade dos resultados. O pedido e as considerações do Bloco de Esquerda. Ontem mesmo os professores de informática iniciaram uma greve a funções de suporte técnico e de manutenção de equipamentos nas escolas. Morreu o poeta Eugénio Lisboa, tinha 93 anos, ensaísta e crítico literário, especializou-se também no estudo de José Régio. A informação foi avançada esta manhã pelo Jornal Público. Recordamos agora, Cláudia Aguiar Rodrigues, o percurso deste poeta. Eugénio Lisboa considerava-se europeu e africano. Nasceu em Maputo em 1930 e com 17 anos chegou a Lisboa para estudar engenharia eletrotécnica. Fez o serviço militar em Porto Alegre e foi aí onde conheceu José Régio, que o convidou mais tarde para reunir uma antologia da sua poesia em 1957, marcando assim o início de uma longa dedicação à obra do escritor português. Poeta, ensaísta e crítico literário, Eugénio Lisboa não gostava de se ver envolvido em polémicas, mas também não fugia delas. Destoou daquilo que chamou o unanimismo em torno do filósofo Eduardo Lourenço. Colaborou em diversos jornais e revistas e foi autor de programas radiofónicos de divulgação de teatro. Entre muitos prémios, foi agraciado com os graus de Oficial da Ordem de Infante Dom Henrique em 1980 e de Comendador da Ordem de Mérito em 1993. Devido à censura do Estado Novo, usou vários pseudónimos literários, entre eles Armando Vieira de Sá e John Land. Uma das obras mais marcantes no campo do ensaio que deixa foi a crónica dos Anos da Peste, onde o poeta apela à revolução do sentir. Eugénio Lisboa tinha 93 anos, poeta, ensaísta, crítico literário, especializou-se na obra do escritor José Régio. O autor estava internado no Hospital Curri Cabral, em Lisboa, vítima de doença oncológica. Notícias da Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição Rita Soares. A informação está também em noticias.rtp.pt. Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. 11 horas e 7 minutos na terça-feira, o dia amaldiçoado na semana da RDP Internacional, dia 9 de abril de 2024, mas um dos raros dias em que mamãe e papai estão juntos. Olha, nem sei que dizer sobre isso, porque a coisa já é tão inédita, não é? Já é tão rara nos últimos tempos, nos tempos que correm, por assim dizer, que hoje até acordei um pouco mais bem despertinho e tudo. Foi? Uhum. Aquelas horas em que ainda não há sol sequer. Que ainda não há sol, por acaso é verdade. Voltámos outra vez com a mudança de hora, não é? Para o horário de verão. Não te queixes, tu gostas do horário de verão. Estás a sentir como estou a divagar com tudo. Sim. Isto. E voltei a acordar de noite. Muito bem. Ela é a Carina Jorge. Eu sou o João Bacalhau. Informação dramática. Ficamos consigo até à 1 da tarde de Lisboa, que deve ser de noite num sítio qualquer. Com certeza. Internacional. Eu não me estou a queixar, eu gosto muito do sítio onde vivo. O facto de acordar ainda de noite para cá chegar, para mim é um prazer. Diz carpinteiro para abrir a hora. Como faz a maré, no confronto onde sem ninguém se aperceber. Quem contou o conto já não sabe o que dizer. E ao contar o conto, acrescenta sem querer. Mete mais um conto e história tem um mal perder. Anda, corre, foge, paga a conta do teu pai. Olha para a frente e canta ai, oi, oi, ai. Vai, vai, vira, vai, roda, vai, de ré. Toda a gente canta, toda a gente bate o pé. Segue, segue a fuga, não pensa onde vais. Anda para a frente, anda e olha se não cai. Quem canta e canta, não encontra o porquê. Só assenta, espanta a gente que não sabe ser. Anda, corre, foge, paga a conta do teu pai. Olha para a frente e canta ai, oi, oi, ai. Vai, vai, vira, vai, roda, vai, de ré. Sobe, sobe e desce como faz a maré. No confronto todo sem ninguém se aperceber. Quem contou o conto já não sabe o que dizer. E ao contar o conto acrescenta sem querer. Mete mais um conto e história tem um mal perder. Anda, corre, foge, paga a conta do teu pai. Olha para a frente e canta ai, oi, oi, ai. Vai, vai, vira, vai, roda, vai, de ré. Toda a gente canta, toda a gente bate o pé. Segue, segue, rusga, não pensa onde vais. Anda para a frente. preta de olhos que não cai. Quem quer de queda não encontra o porquê. Só lança uma espantagem no que não sabe ser. Anda, corre, foge, paga a conta do teu pai. Olha para a frente e canta I am you are. Internacional está no Instagram. Veja tudo em RDP Internacional RTP. És a raiz do meu passo, razão porque faço da minha vida canção. És tudo quanto é bonito.